Palermo 3310, após Alfa, ingresso Juliette, posição 01. Alfa, Juliette, 01. Salvador, passeio 2581, confere em ingresso. Chico, eu não autorizo a Daniela decolar a pista na 0, vento no 60 graus, 7 nós. Sim, interno, a linha ainda falando para a passeio 2561. Espero para a passeio 2581. Mauro. Gol 2043, boa noite. Formação Sierra, autorizado Guarulhos. Nível 360 no via conforme o plano. Saída da Eolia da Motiva, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5456. Frequência do controle em 119, decimal 35. 360 autorizado, preso 10, da Eolia da Motiva, curva direita. 1935, controle gol 2045. Gol 2043, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar, obrigado. Alô, Xana 6310. Xana 6310 para Recife, aguarde cópia, informação em curso Sierra, prepare Cuca Jamaru. Ok, aguardo. Curso 02581. Na sua escuta, prossiga. Suba restrito, nível de voo 360. Caso fale comunicações, irá manter esse nível como final. Restrito a 360, caso de falha de comunicação, manterá como nível final. Ativo. Salvador Recife, nível 350. Decola da pista na zero, curva esquerda, saída Puca Jamaru, eu fiz o 17. 5502 no transponder, controle em 119, decimal 35. Recife 350, decola da 10, curva esquerda, Puca Jamaru, 502 no transponder, 135 no motor, distância na MF 350. Confirme o nível e o transponder copiado. 50, transponder 5502. Confere, está me pronto. Obrigado. Runa 096, desse mantém o 050 via chegada na área, ajuste o cimetrão no 014, ação de indicação. Até 050 na área, o Runa 096. 02581, chame agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Para o Fantasma 2581, Recife 288, alterna 260. Bom serviço. Doutor Salvador, boa noite, 3858, passo nível 180 para 170, Sérgio Romeu. São 3858, acione identificação, via chegada Mare desse, mantenha 060, ajuste altímetro 10114. Vou chegar 060, 1014, 3818. É 3858, mantém o PC da chegada, seu número 2 na aproximação. Tá, mantém. azul 2, já caminhei, já passou com a terra. Acabador azul 2795. No 2795, acione a edificação, via chegada bom, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, esse é para 4 mil, ideal. Desceu da bom, azul 24 na 5. Gol 0096 para 060. Gol 1096, desce, mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 4, informe o sinal do procedimento ILS X-ray, pista no 0. Formará no final da X-ray, na final da X-ray. Sino 060, o 3858. O 3858, desse mantém 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 4, informe o sinal do procedimento LS, X-ray, pista no 0. Afirmativo 2000, reportando estabilidade, 3858. Beleza, 1096. 1096, passa a Duna, completa o sinal do procedimento, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 895, ó. Salvador, muito boa noite, gol 0096, estabilizado. no IRS da ONA. Bosch 1096, vento 160 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 1-0. 1-0 com 08, leve pouso, 1-0-9. Alô, Salvador, Azul 273, fala Pax, 3 e 20, Salvador, 58 a ordem. Pode me salvar, meu? 58, 58. Ele tá aqui até o ponto de espera, passa no Inter, quando lá a torre 118 decimal 95, a gente chama 04, bom voo. 108, tá aqui, chama 04, 118, 95, Azul 2712. Salvadora, uma boa noite, bom 866, informação. Informação Terra, passou 200 para o 90. Bom 866, sendo indicação via chegada à Mari, esse mantém um nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 014. Entende no 014, esse é o 050 na Mari, 866. Paulista, o San 3858. Então 3858 passa a zona completa final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite. Azul 27, 1 2 0 9 6, 27, libere a direita, semana 2 1, decimal 9, solo, boa. Boa. Salvador, boa noite, é o TAM 385, estabilizado, 10, baixa dramática. Azul 27, 1 2, alinha e decola, vento 150 graus, 8 nós. Certo, pesado, alinha e decola, Azul 27, 1 2. Coroa, TAM 3858, aguarde pista livre, vento 150 graus com 8. 3, 2, 5, 8. 258, pouso autorizado, pista no zero. Teve pouso, TAN 3, 258. Destino 2, segue com controle, 1935, boa. 1935, boa, Anders, azul 273. Salvador, gol 866, é possível voar direto em Tuna? Negativo, seu número 2 na aproximação, mantém a pressão da chegada. 866. Controle, Salvador, boa noite, azul 273. Foi 712, prossiga. Ah, na sua escuta, no perfil da Conde, o 2712. O 2712, confirma o transponde alocado. 0275. Ok, faça um cheque no transponde e não tem o contato radar com a aeronave. Prossiga conforme a autorização da Torre Salvador. Daí da Conde, subida a um nível de voo 130. Ciente, na prefeitura Conde 130, azul 2712, vai checar o equipamento. Confirma agora o equipamento, senhor, você me recebe? Aguarde. Geral 9973, pronto, cópia? Sim. Confins autorizado 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbó, Elefa, Upzulu 2-1, conforme a rota do plano de voo. 5052 no transponder, controle em 119.35. Confins 360, decolada 10.5, pesquisa Arbó, Elefa, Upzulu 2-1, após o plano de voo. 052 no transponder, geral 9973 com o treinamento correto no, porto, no pátio 3, chave pronto. Demorado, geral. Solo 3850, atende propício, não pescoça, boa noite. 3858, boa noite. Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para 02, 3850. Chane 6310 no 1, puxa a sala. Aguarde a Chane 6310 após o parqueamento do Airbus da TAM à esquerda, autorizado no 01 no chame táxi. Você vai coordenar aqui após a ingresso do TAM e vai iniciar. Azul 2795, desce, mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 1094, informe o final do procedimento ILS, que foi pistão 10. Você é para 2000, 1094, depois será no final do procedimento azul 2795. Atingindo 050, gol 866. Esse mantém a 2000 pés, gol no 866. Ajuste o altímetro no 094 e informe o final do procedimento em LS, que foi pista no 0. Sente, deve manter 2000, 104, reporta no X-ray da 10866. Localizador azul 2795. 09973 Chamará. 8.95 Chamará o azul 2795. Já tá bom. 8.85 O azul 2795. 2795, chamou? Afirmativo, estabilizado no localizador. Visual com campo? Afirmativo. Dois, 795, altitude tem livre pouso, pistão no zero, ventou no 50 graus, 8. Fica livre pouso, azul 2, 75. Autorizada no 07 Chametax, gol 2043. Beleza, chama obrigado. Retaguarda do Airbus Avianca, quando lá a torre 118.95, ajuste ao 0 no 4, bom voo, sideral 9973. 8.3, 1 do retaguarda da Avianca, 0 no 4, obrigado. 050, ajuste altímetro 0 no 4. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando 094, bom voo. 295, obrigado, boa noite. Azul 2795, levanta sua escuta. Boa noite, Azul 2795, Alfa Kilo Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador? Alfa Kilo Pátio 3, o seu sinalizador Azul 2795. Aeroporto Internacional de Salvador. Chané 6310, tá pronto. Chané 6310, pode bater aqui na curta, se não autorizado ali, mantém, está no zero. Faz a passagem do gol ali, mantém, 10. Boa noite, minha linha Solas 42. Libera direito, chame 1-2-1, decimal 9, Sola. Direito, 19, boa noite, Liberal. Como número 2, após a rolagem do Avianca, autorizado alinhar e manter. Número 2, após a rolagem do Avianca, se consegue, Liberal. 6310, livre decolagem, vento 140 graus, 8 nós. Iniciando na aula 0, F3. Na bordo 340 Cingalhão? 181, livre táxi até o ponto espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajustando 0 no 4, com voo. Parte 1 no Índia, 2, 1, 9, 4, 4. Muito obrigado, bom dia. Gol no 866, após a passagem do bug da companhia, Juliette 09, portão. Vem que após a passagem 09 da companhia, ingresso Juliette, vai para 09, 866. A 390 decolou aos 44, chame 1935 com voo. 1935, boa noite. Nove 973 autorizado decolar, vento 150 graus, 11 nós. Salvador, Gol 2043, Santos, 1.0. 2043, autorizado a linha área, mantém, pista 1.0. Ali mantém, Gol 2043. Vai subir, mantém nível de voo 350. 350. Estimativo. A saída do Oxanamé 310, o campo é Aracaju. Já presente, podemos voar já direto para Aracaju? Até o PC da saída, foi, está autorizado voar a posição Jamo, a Xenemé 310. E vamos voar Jamo. Salvador, boa noite, Xenemé 310, informação da... Xenemé 3-3. Consiga. Desce e mantenha 4 mil pés. Ajuste no altímetro 1014 via chegada bom. 4 mil pés, 1014 via chegada bom. Xenemé 3-3. General 9973, exclusão 2000. Contato ao radar na decolagem, sub mantendo de voo 360 via saída árvore. Quanto sideral? Estimativo, sideral 9973. Via saída da árvore, sobre mantendo o nível de voo 360. 360 a árvore. Geral 234. Pronto, Gol 243. Se livre de colagem, Gol 243, vento no meio 0 graus, 8 nós. Iniciando agora, Gol 243. São 3662, desça e mantenha 2 no pé e ajuste o ultimetro 1-0-1-4. Só o final do procedimento LS que foi pista 1-0. 2000 pés, 1-0-1-4. São 3662, reportará o final do procedimento LS X-Ray, pista 1-0. São 3662. Alvaro, azul 2712, passando posição 4. 130. Confere azul 2712, mantendo nível de voo 130. Serviço radar encerrado, passando a posição Conde. Tome agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1203, azul 2712, voa. Geral 9973, pode voar direto da Elefa? Autorizado, 973, da Federal. É, telefone, obrigado. Controle, boa noite, Gol 2043. Gol 2043, contato ao radar na decolagem, estou mantendo nível de voo 360 via saída da EL. 7 via saída da EL, para o nível 360, voo 2043. Gole Ocean Air 6313, pode considerar restrição de velocidade bom? Prossiga 2043. Poderia coordenar a proa de moto que vai? Aguarde gol 2043. 43. Canal 9973, chama agora o Centro Recife na frequência 1288 ao termo 260. 1288-260, boa noite. Canal 6310. Prossiga. Agora o Centro Recife na frequência 1285, alternando 12545. 1285, alterna 545, boa noite. Canal 6303, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 1014. 0-5-0-1-0-1-4. Has anything on 2722? Descend the squad level 050. Altimeter setting 1014. Protocol 019. On bomb arrival. OE Protocol 019 is cleared. Line heading. Bomb arrival. Bomb intersection. Receiving direct bomb intersection. Protocol 019. Serviço, TAN 3662. Quatro final, TAN 3662, chame torre na frequência 118.95. 895, obrigado. Gol 2043, voe a posição pro base. Pro base agora, muito obrigado, viu? Torre Salvador, boa noite, eu sou 3662, e LS no zero, está embaixo travado. Agora está 3662, vento 1950 graus, 89, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, são 3662. Boa noite, Azul 4298, quem está cantando? Azul 29, Azul 4298, aciona identificação via chegada à mar e diz que mantenha 2.000 pés, justo o metrô no 0.4. É confirmado para 2.000 com 1.014 para 2.98? Afirmativo, via chegada à mar. E a mar para 2.000 com 1.014 para 2.98.